capaz de projetar um universo, cuidadosa e sagazmente sintonizado para levar a nossa evolução, precisa ser uma entidade de suprema complexidade e improbabilidade, que exige uma explicação maior que aquela que ele supostamente dá. O teólogo Richard Swinburne, como já aprendemos a esperar, acha que tem uma resposta para esse problema, e ele a expõe em seu livro Hysteria God. Ele começa mostrando que tem o coração no lugar certo, demonstrando de modo convincente por que devemos sempre preferir a hipótese mais simples a se encaixar nos fatos. A ciência explica coisas complexas em termos da interação de coisas mais simples, até o extremo da interação das partículas fundamentais. Eu e ouso dizer você acho uma ideia de uma simplicidade encantadora de que todas as coisas são feitas de partículas fundamentais que, embora numerosíssimas, provêm de um grupo pequeno e limitado de tipos de partícula. Se somos céticos, é provável que seja porque achemos a ideia simples demais. Mas para Swinburne ela não é nada simples, pelo contrário. Como o número de partículas de qualquer um dos tipos, elétrons, por exemplo, é grande, Swinburne acha coincidência demais que tantas tenham as mesmas propriedades. Um elétron ele engoliria. Mais bilhões e bilhões de elétrons, todos com as mesmas propriedades, isso é o que realmente instiga sua incredulidade. Para ele seria mais simples, mais natural, menos carecedor de explicação, se todos os elétrons fossem diferentes entre si. Pior, nenhum elétron deveria manter naturalmente suas propriedades por mais que um instante por vez, cada um deles deveria mudar, caprichosa, aleatória e fugazmente a cada momento. Essa é a visão de Swinburne para o estado simples, nativo das coisas. Qualquer coisa mais uniforme, o que eu ou você chamaríamos de mais simples, exige uma explicação especial. É só porque os elétrons e pedacinhos de cobre e todos os outros objetos materiais têm os mesmos poderes no século XX do que tinham no século XIX que as coisas são como são agora. Entra Deus. Deus vem ao resgate mantendo deliberada e continuamente as propriedades de todos esses bilhões de elétrons e pedacinhos de cobre, e neutralizando sua inclinação inata para a flutuação errática e translocada. É por isso que, quando você vê um elétron, já viu todos, é por isso que pedacinhos de cobre agem todos como pedacinhos de cobre, e é por isso que cada elétron e cada pedacinho de cobre permanecem iguais a cada microsegundo e a cada século. É porque Deus mantém permanentemente o dedo em cada uma das partículas, contendo seus excessos e organizando-as junto com suas companheiras, fazendo com que elas fiquem sempre iguais. Mas como Swinburne pode sustentar que sua hipótese, a de que Deus mantém um zilhão de dedos ao mesmo tempo em elétrons rebeldes, é uma hipótese simples? Ela é, claro, exatamente o contrário da simplicidade. Swinburne se sai com uma peça de chutzpa intelectual de tirar o fôlego. Ele afirma, sem justificar, que Deus é uma substância única. Que incrível economia de causas explicativas, comparada com todos aqueles ilhões de elétrons independentes que só por acaso são iguais. O teísmo alega que todos os objetos que existem têm uma causa para existir e são mantidos na existência por apenas uma substância, Deus. E alega que todas as propriedades que cada substância tem devem-se ao fato de Deus tê-la causado ou ter permitido sua existência. A marca registrada das explicações simples é postular poucas causas. Não poderia haver, nesse sentido, explicação mais simples que aquela que postula apenas uma causa. O teísmo é mais simples que o politeísmo. E o teísmo postula para sua causa única uma pessoa com poder infinito. Deus pode fazer tudo, que seja logicamente possível, conhecimento infinito. Deus sabe tudo, que seja logicamente possível saber e liberdade infinita. Swinburne admite generosamente que Deus não é capaz de realizar feitos que sejam logicamente impossíveis, e pode-se ficar grato por tal contenção. Dito isso, não há limite para os fins explanatórios para os quais o poder infinito de Deus é empregado. A ciência está tendo um pouco de dificuldade para explicar 10. Tudo bem. Deixe 10 para lá. O poder infinito de Deus é convocado sem problemas para explicar 10 junto com tudo mais, e é sempre uma explicação de uma simplicidade suprema, porque, afinal de contas, só existe um Deus. O que poderia ser mais simples que isso? Bem, na verdade, quase tudo. Um Deus capaz de monitorar e controlar permanentemente o status individual de cada partícula do universo não pode ser simples. Só sua existência já exigirá uma explicação do tamanho de um mamute. Pior que isso do ponto de vista da simplicidade, outros cantos da consciência gigantesca de Deus estão ao mesmo tempo preocupados com os atos e as emoções e as orações de cada ser humano e de quaisquer alienígenas inteligentes que possam existir nos outros planetas nesta e nos 100 bilhões de outras galáxias. Ele até, segundo Swinburne, tem de decidir constantemente não intervir milagrosamente para nos salvar quando ficamos com câncer. Isso jamais poderia acontecer, porque, se Deus atendesse a maioria das orações para que um parente se recuperasse do câncer, o câncer não seria mais um problema a ser solucionado pelos seres humanos. E aí o que íamos fazer com todo o nosso tempo livre? Nem todos os teólogos vão tão longe quanto Swinburne. Mesmo assim, a notável sugestão de que a hipótese de que Deus existe é simples pode ser encontrada em outros escritos teológicos modernos. Kit Ward, então professor régio de divindade em Oxford, foi muito claro a respeito da questão em seu livro God, Chance and Necessity, de 1996. Na realidade, o teísta alega que Deus é uma explicação bastante elegante, econômica e pródiga para a existência do universo. É econômica porque atribui a existência e a natureza de absolutamente tudo no universo apenas um ser, a causa definitiva responsável pela razão da existência de tudo, inclusive de si mesmo. É elegante porque a partir de uma ideia central ou a ideia do mais perfeito ser possível é possível explicar de forma inteligível toda a natureza de Deus e a existência do universo. Assim como Swinburne, Ward equivoca-se quanto ao que significa explicar alguma coisa, e também parece não entender o que significa dizer que alguma coisa é simples. Não tenho certeza se Ward realmente acha que Deus é simples ou se o trecho anterior foi apenas um exercício temporário pelo bem do argumento. Sir Tony Polkinghorne, em Science and Christian Belief, Ciência e Fé Cristã, cita as críticas prévias de Ward ao pensamento de Tomás de Aquino. Seu erro básico é supor que Deus é simples em termos lógicos, simples não apenas no sentido de ser indivisível, mas no sentido bem mais contundente de que o que vale para qualquer parte de Deus vale para o todo. É bastante incoerente, porém, supor que Deus, embora indivisível, seja internamente complexo. Ward capta bem a questão aqui. O biólogo Julian Huxley, em 1912, definiu complexidade como heterogeneidade de partes, termo que implicava uma espécie particular de indivisibilidade. 71 De resto, Ward dá evidências da dificuldade que a mente teológica tem em perceber de onde vem a complexidade da vida. Ele cita outro cientista teólogo, o bioquímico Arthur Peacock e o terceiro integrante do meu trio de cientistas religiosos britânicos, afirmando que ele postula a existência, na matéria viva, de uma propensão à complexidade cada vez maior. Bard caracteriza isso como uma tendência inerente da mudança evolucionária que favorece a complexidade. Ele prossegue sugerindo que tal tendência deve ter algum peso no processo mutacional, para garantir que mutações mais complexas ocorram. Ward é cético quanto a isso, como devia ser. O impulso evolutivo na direção da complexidade não vem, nas linhagens em que ele aparece, de nenhuma propensão inerente à complexidade, nem de mutações tendenciosas. Ele vem da seleção natural, o processo que, até onde sabemos, é o único capaz de gerar complexidade a partir da simplicidade. A teoria da seleção natural é genuinamente simples. Assim como a origem de onde ela parte. Aquilo que ela explica, por outro lado, é tão complexo que quase não dá para explicar, mais complexo que qualquer coisa que possamos imaginar, tirando um Deus capaz de projetá-la. Um interlúdio em Cambridge numa conferência recente em Cambridge sobre ciência e religião, onde apresentei o argumento que aqui estou chamando de argumento dos 747 definitivo, encontrei o que, para dizer o mínimo, foi um fracasso cordial da realização de uma reunião de cabeças pensantes em torno da questão da simplicidade de Deus. A experiência foi reveladora, e gostaria de compartilhá-la. Primeiro devo confessar, essa é provavelmente a palavra certa, que a conferência foi patrocinada pela Fundação Templeton. O público era um pequeno número de jornalistas científicos escolhidos a dedo, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Eu era o pobre ateu em meio aos 18 palestrantes convidados. Um dos jornalistas, Bannergan, afirmou que cada um deles recebeu a bela quantia de $15 mil para participar da conferência, além de todas as despesas pagas. Isso me surpreendeu. Minha longa experiência em conferências acadêmicas não inclui nenhum caso em que a audiência e não os conferencistas tenha sido paga para participar. Se eu tivesse sabido, minhas suspeitas teriam imediatamente sido atiçadas. Estava a Templeton usando seu dinheiro para subornar jornalistas da área da ciência e subverter sua integridade científica. Bannergan depois questionou a mesma coisa e escreveu um artigo sobre a experiência. 72 nele, ele revelou, para meu desgosto, que a propaganda sobre o meu envolvimento como conferencista tinha contribuído para que ele e outras pessoas superassem suas dúvidas, o biólogo britânico Richard Dawkins, cuja participação no encontro ajudou a me convencer e a outros companheiros de sua legitimidade, foi o único conferencista que denunciou que as crenças religiosas são incompatíveis com a ciência, irracionais e prejudiciais. Os outros conferencistas, 3 agnósticos, 1 judeu, 1 deísta e 12 cristãos, 1 filósofo muçulmano, cancelou sua participação em cima da hora, ofereceram uma perspectiva claramente distorcida a favor da religião e do cristianismo. O artigo de Organ é, ele mesmo, de uma ambivalência cativante. Apesar de suas reservas, houve aspectos da experiência que ele claramente valorizou, assim como eu, como ficará claro a seguir. Organ escreveu, minhas conversas com os fiéis aprofundaram minha avaliação dos motivos que levam pessoas inteligentes e cultas a abraçar a religião. Um repórter discutiu a experiência do dom de línguas, e outro descreveu o relacionamento íntimo que mantém com Jesus. Minhas convicções não mudaram, mas as de outros sim. Pelo menos um companheiro disse que sua fé estava balançada em consequência da dissecação da religião feita por Dawkins. E, se a Fundação Templeton pode ajudar a proporcionar um passo minúsculo na direção do meu ideal de um mundo sem religião, que mal poderia fazer? O artigo de Organ foi republicado pelo agente literário Tony Brockman em seu site e é de muitas vezes descrito como um salão científico online, onde provocou respostas variadas, incluindo a do físico teórico Freeman Dyson. Respondia Dyson, citando o discurso que ele proferiu ao receber o prêmio Templeton. Tenha gostado ou não, quando aceitou o prêmio Templeton, Dyson enviou um sinal poderoso para o mundo. Ele seria tomado como endosso da religião por um dos físicos mais destacados do mundo. Estou satisfeito em fazer parte da multidão de cristãos que não ligam muito para a doutrina da Trindade ou para a verdade histórica dos evangelhos. Mas isso não é exatamente o que qualquer cientista ateu diria, se quisesse soar cristão. Fiz mais citações do discurso de Dyson, entremeando-as de forma satírica com perguntas imaginárias em itálico para um integrante da Templeton: ah, você quer também alguma coisa um pouco mais profunda? Que tal, não faço nenhuma distinção clara entre a mente e Deus. Deus é o que a mente se torna quando ultrapassa a escala de nossa compreensão. Já disse o suficiente? Posso voltar à física agora? Ah, ainda não? Ok, então, que tal isso? Até mesmo na temerária história do século XX, vejo evidências de progresso na religião. Os dois indivíduos que tipificaram os demônios de nosso século, Adolf Hitler e Joseph Stalin, eram ambos ateus. Posso ir agora? Dyson poderia facilmente refutar a implicação dessas citações de seu discurso de aceitação do prêmio Templeton se explicasse claramente quais são as evidências que encontra para acreditar em Deus, num sentido maior que o sentido einsteiniano que, como expliquei no capítulo 1, todos nós podemos adotar sem ressalvas. Se eu entendo a tese de Organ, ela é que o dinheiro da Templeton corrompe a ciência. Tenho certeza de que Freeman Dyson está muito acima de ser corrompido. Mas seu discurso de aceitação ainda assim é infeliz, se parece estabelecer um exemplo para outras pessoas. O prêmio Templeton é duas ordens de magnitude maior que os incentivos oferecidos aos jornalistas em Cambridge, e foi explicitamente estabelecido para ser maior que o prêmio Nobel. Numa veia fáustica, meu amigo, o filósofo Daniel Dennett, uma vez brincou comigo: Richard, se algum dia você cair em tempos difíceis, para o bem ou para o mal, participei de dois dias da conferência em Cambridge, proferindo uma palestra e tomando parte na discussão em várias outras. Desafiei os teólogos a responder ao problema de que um Deus capaz de projetar um universo, ou qualquer outra coisa, teria de ser complexo e estatisticamente improvável. A resposta mais contundente que eu vi foi que eu estava forçando brutalmente uma epistemologia científica goela abaixo de essa calúnia será discutida no capítulo 7, 206. Uma teologia relutante. Os teólogos sempre definiram Deus como algo simples. Quem era eu, um cientista, para dizer aos teólogos que o Deus deles tinha de ser complexo? Argumentos científicos, como os que eu estava acostumado a empregar em minha área, eram inadequados, já que os teólogos sempre sustentaram que Deus está fora do âmbito da ciência. Não fiquei com a impressão de que os teólogos que montaram essa defesa evasiva estivessem sendo desonestos de propósito. Acho que estavam sendo sinceros. Mesmo assim, não consegui deixar de me lembrar do comentário de Peter Medawar sobre o fenômeno humano, do padre Taylor de Chardin, ao longo daquela que provavelmente seja a resenha mais negativa que um livro já recebeu em todos os tempos. Seu autor só pode ser eximido de desonestidade porque, antes de enganar os outros, fez de tudo para enganar a si mesmo. 73 Os teólogos de meu encontro em Cambridge estavam se autodefinindo. Numa zona de segurança epistemológica onde ficavam imunes aos argumentos racionais, porque haviam decretado que assim era. Quem era eu para dizer que o argumento racional era o único tipo admissível de argumento? Existem outros meios de conhecimento além do científico, e é um desses outros meios de conhecimento que precisa ser empregado para conhecer a Deus. O mais importante entre esses outros meios de conhecimento revelou-se a experiência pessoal e subjetiva de Deus. Vários debatedores em Cambridge alegaram que Deus havia falado com eles, dentro da cabeça deles, de modo tão real e tão pessoal como qualquer outro ser humano teria falado. Já tratei da ilusão e da alucinação no capítulo 3, o argumento da experiência pessoal, mas na conferência de Cambridge acrescentei mais dois pontos. Em primeiro lugar, se Deus realmente se comunicasse com seres humanos, esse fato não estaria, de jeito nenhum, fora do âmbito da ciência. Deus aparece vindo de onde quer que fiquem seus domínios sobrenaturais e aterrissa no nosso mundo, onde suas mensagens podem ser interceptadas por cérebros humanos, e esse fenômeno não tem nada a ver com essa acusação. Remete ao Mi, cujas alegações exageradas discuti no capítulo 2, Ciência. Em segundo lugar, um Deus que é capaz de enviar sinais inteligíveis a milhões de pessoas simultaneamente, de receber mensagens de todas elas simultaneamente, não pode ser, de jeito nenhum, simples. Isso é que é banda larga. Deus pode não ter um cérebro feito de neurônios, ou uma pulpa feita de silício, mas se possui os poderes que lhe são atribuídos, deve ter alguma coisa de construção bem mais elaborada e nada aleatória que o maior cérebro ou o maior computador que conhecemos. Continuamente meus amigos teólogos voltavam à questão de que tinha de haver um motivo para alguma coisa existir, em vez de existir o nada. É preciso haver uma causa inicial para tudo, e a ela podemos chamar Deus. Sim, eu disse, mas ela precisa ter sido simples e, portanto, seja qual for o modo como a chamemos, Deus não é um nome adequado a menos que neguemos de modo explícito toda a bagagem que a palavra Deus carrega na cabeça dos crentes mais religiosos. A causa primordial que buscamos tem de ter sido a base simples para um guindaste autossuficiente que acabou elevando o mundo, como nós o conhecemos, à sua existência complexa atual. Sugerir que esse motor primário e original era complicado o suficiente para se dar ao luxo de fazer o design inteligente, sem falar do fato de ler os pensamentos de milhões de seres humanos ao mesmo tempo, é o equivalente a dar a você mesmo uma mão perfeita no bridge. Dê uma olhada em volta para o mundo cheio de vida, para a floresta amazônica com seu rico entrelaçamento de lianas, bromélias, raízes e arcos, seus exércitos de formigas e suas onças, suas antas e seus porcos do mato, suas pererecas e seus papagaios. Você está olhando para o equivalente estatístico a uma mão perfeita de baralho. Pense em todos os outros modos como você poderia trocar as partes, sendo que nenhuma funcionaria exceto pelo fato de que sabemos como ela surgiu, pelo guindaste gradual da seleção natural. Não são só os cientistas que se revoltam com a aceitação muda de que tamanha improbabilidade tenha surgido espontaneamente, o bom senso também empaca. Sugerir que a causa primeira, o grande desconhecido que é responsável por alguma coisa existir, é um ser capaz de projetar o universo e de falar com ele milhão de pessoas simultaneamente é a abdicação completa da responsabilidade de encontrar uma explicação. É uma manifestação temerosa de um guinchismo celeste indulgente cego. Não estou defendendo uma espécie de pensamento estritamente científico. Mas o mínimo dos mínimos que qualquer investigação honesta da verdade deve ter, ao tentar explicar tamanhas monstruosidades de improbabilidade como uma floresta tropical, um recife de corais ou um universo, é um guindaste, e não um guincho celeste. Esse guindaste não precisa ser a seleção natural. É verdade que ninguém nunca pensou em alternativa melhor. Mas pode haver outras ainda a ser descobertas. Talvez a inflação que os físicos postulam ter ocupado uma fração do primeiro setilionésimo de segundo da existência do universo revele-se, quando for entendida melhor, um guindaste cosmológico que faça par com o biológico de Darwin. Ou talvez o guindaste elusivo que os cosmólogos buscam seja uma versão da própria ideia de Darwin, ou um modelo de Smolin ou alguma coisa parecida. Ou talvez seja um multiverso mais o princípio antrópico encampado por Martin Rees e outros pesquisadores. Pode até ser um designer sobre-humano, mas, se for esse o caso, certamente não será um designer que simplesmente apareceu e começou a existir, ou que sempre existiu. Se coisa em que não acredito nem por um instante, nosso universo foi projetado, e a fortiori se o projetista lê nossos pensamentos e nossas ações com conselhos, perdão e redenção oniscientes, esse projetista tem de ser o produto final de algum tipo de escada cumulativa ou guindaste, quem sabe uma versão do darwinismo em outro universo. O último recurso da defesa daqueles que me criticavam em Cambridge foi o ataque. Toda a minha visão de mundo foi condenada, considerada oitocentista. É um argumento tão ruim que quase o deixei de fora. Mas infelizmente eu o encontro com bastante frequência. Nem é preciso dizer que chamar um argumento de oitocentista não é a mesma coisa que explicar o que há de errado com ele. Algumas ideias oitocentistas eram muito boas, como a própria e perigosa ideia de Darwin. De todo modo, essa forma específica de xingamento pareceu um tanto forte vindo, como veio, de um indivíduo, um geólogo destacado de Cambridge, certamente já com um bom caminho andado na faustiana rota para um futuro prêmio Templeton que justificou sua própria crença cristã invocando o que ele chamou de historicidade do Novo Testamento. Foi exatamente no século XIX que teólogos, especialmente na Alemanha, colocaram em séria dúvida essa suposta historicidade, usando métodos baseados em evidências do estudo de história para fazê-lo. Isso foi, aliás, mencionado apressadamente pelos teólogos na Conferência de Cambridge. De qualquer maneira, já conheço o sarcasmo oitocentista faz tempo. Ele vem junto com o ataque do ateu provinciano. Vem junto com o ao contrário do que você parece achar, ah, não acreditamos mais num velhinho de barbas brancas e compridas, ah, todas as três piadas são a senha para outra coisa, assim como, quando morei nos Estados Unidos, no fim dos anos 1960, lei e ordem era a senha para o preconceito contra os negros. Qual, então, é o significado oculto de você é tão oitocentista no contexto de uma discussão sobre religião? É a senha para, você é tão bruto, tão pouco sutil, como pode ser tão insensível e mal educado a ponto de me fazer uma pergunta direta, a queima-roupa, como você acredita em milagres, ou você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Você não sabe que entre pessoas educadas não se faz esse tipo de pergunta? Esse tipo de pergunta acabou no século XIX. Mas reflita porque é indelicado fazer perguntas tão diretas e factuais para as pessoas religiosas hoje em dia. É porque dá vergonha só que é a resposta que dá vergonha, se ela for sim. A conexão com o século XIX agora está clara. O século XIX foi o último momento em que foi possível para uma pessoa culta admitir acreditar em milagres como a gravidez da Virgem sem sentir vergonha. Quando pressionados, muitos cristãos cultos hoje em dia são leais demais para negar a virgindade de Maria e a ressurreição. Mas isso os faz sentir vergonha porque sua mente racional sabe que é absurdo, portanto eles preferem não ser questionados sobre o assunto. Assim, se alguém como eu insiste na pergunta, eu é que sou acusado de ser oitocentista. É na verdade uma coisa bem engraçada, se pensarmos bem. Na Grã-Bretanha, centro velho das cidades, Inner Cities tinha o mesmo significado codificado, o que fez Auberon Waugh mencionar, hilariamente, os centros velhos de ambos os sexos. Deixei a conferência animado e revigorado, e com minha